Salvador, azul 4007, para posicionamento, portão 019. Chame táxi, azul 4007. Gente, autorizado, chame forma táxi 4007. Anderson Torres Salvador, Azul 4007, para o táxi 71 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Campinas. 3 e 30, Campinas 71 a bordo, informe no ponto de espera pronto, Azul 4007. Para o ponto de espera pronto, 4007. Manda a pista em uso com os primeiros 90 metros interditados, ok? Passa a Cidará via Charlie. Gente, utilizado, espera os primeiros 90 metros, atenção a zero interditados via Charlie, ao 4007. Azul 4007. Livre a linha de decolar, vento 190 graus, zona 09, Azul 4007. Linha de decolar 4007. Jet 6700, Galeão, aguarde cópia da autorização, nível 340, prevista da EL, transição Blast. Informativo da EL Blast, aguardando autorização 340. Decolador 35, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. 98, boa. Bom, bom dia. Boa, azul 4007. Boa, azul 4007, contato radar, submantenha 380, saída da EL. Manda EL, positivo. Azul 4007, chame Recife, 1288, alterno 3325, bom dia. 288-3325, obrigado. Objeto 6700, cópia. 00, cópia. Objeto 6700, Galeão, nível 340 aprovado, via peso 14, decola da pista 10, curva direita, subida da EL, transição Bless. Controle 119, decimal 8, aciona 5420. Afirmativa autorizada, Galeão 340, peso 14. Saída da El Blay, decola 1-0, primeira curva direita, transporte 5-4-2-0, controle 19-8, muito bom dia, obrigado, 0-0. Fechando pronto acionamento no portão 4-6-7-0-0. Semana pronta no 4-6-7-0-0. Torres Salvador, bom dia, objeto 6-7-4-9, com informação Golf. Bom dia, 6-7-4-9, pronto, cópia. Afirmativo, senhor, prossiga. Objeto 6749, autorizado Guarulhos, 340, via Upper Whisk 50, decolagem da pista 10, curva direita, subida da EL, transição Diné, controle 119, decimal 8, aciona o código transponder 5417. Afirmativo autorizado para Guarulhos, nível 340, via Upper Whisk 50, decola 10, curva direita, saída da EL, transição Diné. Chama o controle em 119, decimal 80 e aciona 5417 no transponder 6749 da web. Acionamento correto, chame pronto para o acionamento 6749. Chamará para acionamento, obrigado. Objeto 6749, solo. Prossiga, solo, escuta. E confirmando é a tua aí. O 6749, confirma estimado de acionamento? Companheiro, em torno de 10 minutos. Sente, grato. Nada. Torre no retorno? Prossiga a torre na sua escuta. Que o centro solicita que sua decolagem ocorra apenas a partir dos 10 da próxima, que é a hora certa 50. Tá, confere a hora certa, então decolagem 0810, confere? Positivo, 0810, 6749. Positivo, obrigado.